vou deixar a vida como está. Eu já sou feliz vivendo assim. O amor é como a primavera, é só esperar chegar a hora. Eu já sei que o amor vai me encontrar, me fazendo ainda mais feliz, aumentando a minha ilusão, alegrando o meu coração. Eu sei que vai chegar a hora. Vai, vai, vai, vai. Acho a vida linda como está, tanta gente rindo só pra mim. Se você é triste e infeliz, você vai me dizer agora. Faça como eu e divida tudo. Tenho um grande amor, espere a primavera, que essa longa espera de se acabar. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Acho a vida linda como está. Acho a vida linda como está. Tanta gente rindo só pra mim. Tanta gente rindo só pra mim. Se você é triste e infeliz, você vai me dizer agora. Faça como eu e divida tudo. Tenho um grande amor, espera a primavera, que essa longa espera de ser.